vai ser pelo nosso próprio mérito, vai ser pela nossa capacidade de demonstrar competência, de realizar obra e, sobretudo, de agregar novamente as pessoas em harmonia, em paz e sem divisionismos e sem ofensas rasteiras, que é o que tem acontecido quase todos os dias neste Conselho. Nós não vamos precisar disso para demonstrar que somos mesmo melhores e que somos capazes de fazer muito melhor. Porque nós todos, interiormente, a nossa própria formação pessoal, a nossa própria formação enquanto cidadãos, dá-nos essa garantia de que somos sempre melhores na forma de atuarmos em exercício de cargos políticos. E, portanto, cada um de nós, a única coisa que tem que fazer é afirmar cada vez mais de que, de facto, nós somos assim, de facto, nós somos capazes de ser melhores e de fazer melhor. Portanto,